Panorama Agrícola para 16 de março de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 16 de março de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: a preguiça é a mãe de todos os vícios. Confira uma dica sobre arroz irrigado. Informações também sobre a festa da ovelha e a abertura oficial da colheita do milho. No Alimento e Companhia, falamos sobre os benefícios da cebola. Sexta tem boletim do SC Rural. Ponte Serrada vai ter casa colonial para produtos da agricultura familiar. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Os municípios de Turvo, Araranguá, Criciúma, Tubarão, Joinville, Jaraguá, Massaranduba, Pouso Redondo, Agronômica, Blumenau e Itajaí são produtores de arroz irrigado. Em Itajaí, a estação experimental da EPAGRE mantém o projeto Arroz Irrigado, que tem por objetivos aumentar a produtividade, reduzir custos, preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade. Você, produtor de arroz, pode procurar a EPAGRE de Itajaí. É hora das notícias. Acontece hoje em Campo Alegre a abertura oficial da 14ª Festa Estadual da Ovelha, que vai até domingo, junto com a 9ª Festa da Agropecuária Campo Alegrense. Muitas atrações nesta Festa Estadual da Ovelha em Campo Alegre, entre música e gastronomia. Estamos anunciando para o domingo a abertura oficial da colheita de milho no estado de Santa Catarina. Na Fazenda Romã, quilômetro 7 da SC-469, em Campo Herê. Domingo, a partir das 9 da manhã, a abertura oficial da colheita do milho em Santa Catarina. Uma promoção da Secretaria Municipal de Agricultura de Campo Herê, apoio da Prefeitura, do Sindicato dos Produtores Rurais e da EPAGRE de Campo Herê. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Panorama Agrícola hoje vai à Ponte Serrada e, dentro do boletim do SC Rural, conversa com Ademir Amadori, que é presidente da cooperativa dos pequenos empreendimentos familiares de Ponte Serrada. Seu Ademir, de que forma o SC Rural está beneficiando a sua cooperativa? Nós estamos recebendo valores através do SC Rural para a aquisição de um veículo que ele vai estar à disposição da cooperativa e à disposição dos associados, que eles fazem entrega através do PA, do PNAE, e também vai ser beneficiada a unidade. Então, esse primeiro momento a gente fez o projeto do carro, que ele vai estar sendo entregue, e posterior a isso a gente tem mais um projeto, que é a compra dos equipamentos. São equipamentos para estar colocando nas unidades, as unidades produtoras, e mais equipamentos que vai estar sendo colocado dentro da unidade. São gôndolas, são toda a parte logística ali para a comercialização na unidade familiar de Ponte Serrada. Isso é uma casa colonial que vai dar visibilidade para os produtos da agricultura familiar? Isso, é uma casa familiar, ela tem 200 metros quadrados, né? Está num ponto estratégico, o ponto, vamos dizer assim, onde era o portal turístico do município, né? Então ali vão estar todos os produtos que são, vamos dizer assim, feitos no município do Ponta Serrada pelos agricultores familiares daqui. Quais são os principais produtos aí da região, seu Ademir? Nós temos aqui a parte de panificados, onde é feito pães, bolachas, cucas, bolos. Nós temos toda a parte de queijo, né? A parte de industrialização de queijo. Temos a entrega de leite também, leite tipo C, o leite do saquinho. Temos toda a parte de vegetais, que são toda a parte de alface, beterraba, cenoura, toda essa parte. Tem uma parte de laranja, que são mais de estações, né? E também temos toda a parte de embutidos, né? Tem a parte de embutidos suínos, que também a gente tem uma unidade grande industrializadora. E tem toda a parte de produção de suco de uva, doce de uva, toda essa parte de produtos vegetais, né? Senhor Ademir, quantas famílias ligadas à cooperativa estão sendo beneficiadas por esses investimentos do SC Rural? A cooperativa, ela conta hoje com praticamente 80 associados. Desses 80 associados, é em torno de 40, 42 famílias. Então, são todas essas famílias do município ligadas à cooperativa hoje. E essa casa colonial às margens da BR-282, aí em Ponte Serrada, o senhor pretende inaugurar quando? A gente tem ideia, assim, a parte física dela, ela está praticamente pronta, a parte de comercialização. Agora a gente está com esse projeto para equipar ela, através dos equipamentos que vem do SC, e a gente tem toda a parte de baixo, que vai ser a sede da cooperativa. Então a gente tem esse tempo, acreditamos nós que até... no mais tardar, assim, em agosto ou setembro, a gente vai estar inaugurando ela. Que a ideia nossa é estar com ela totalmente concluída já quando a gente fizer a inauguração dela. Perfeito. Conversamos com Ademir Amadori, presidente da Cooperativa dos Pequenos Empreendimentos Familiares de Ponte Serrada, que recebe recursos do SC Rural. Senhor Ademir, muito obrigado pelas suas informações. Ah, ok, obrigado a você. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, falamos sobre a cebola, cuja Expofeira Nacional ocorre até domingo em Ituporanga, Alto Vale do Itajaí. Cada 100 gramas de cebola contém 1,5 grama de proteína, 0,3 grama de gordura e muita vitamina, como vitamina A, vitamina C, tiamina, riboflavina e niacina, vitaminas do complexo B. A cebola contém ainda potássio, fósforo, cálcio, sódio, silício, magnésio e um pouquinho de ferro. A cebola contém também flavonoides, que funcionam como antioxidantes, antiviral e anti-inflamatório, além de ser um protetor cardíaco e um analgésico. A cebola, assim, melhora a atividade cardiovascular e tem demonstrado ser de bom efeito para diminuir a incidência de infarto e derrames em pessoas da terceira idade. O chá da casca seca da cebola pode ser digestivo. O uso do chá combate males causados pela ingestão abusiva de gorduras. E o chá pode ter um sabor agradável, adocicado, se você, junto com as cascas secas de cebola, acrescentar um pouco de mel. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. Faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.